Roll the drums. Joana Lourenço e Rita Bernardo. Olá e sejam bem-vindos a mais um Quando os Macacos Dominavam o Mundo. Hoje é dia 1 de dezembro, quarta-feira. Feriado. Oh, estamos em cor. É feriado, é verdade. Está tudo em casa, no bem bom, a começar a fazer as árvores de Natal, ou não? Ou não. Ou não. E estamos aqui outra vez, não é? É o nosso quinto programa. Importante relembrar. E trazemos um especial anos 90. Bora 90. Aquela grande década. E vamos... Nós somos dos anos 90. É a melhor década. Não, e agora esqueci. É a melhor década aí. É a melhor década. Pronto. Porque nós nascemos. Curtou. Exato. Pronto. Então... Dois acontecimentos muito especiais. O nascimento da Rita e da Joana. Toda a gente do nosso ano, não é? Está bem. E pronto, deixemos de conversa da treta e vamos já começar com boa música. Boa música, claro que sim. Força, Joana. Então é assim. A música que eu vou passar é dos The Weasel. Chama-se Toda a Gente. O hip-hop chegou a Portugal na década de 80, mas foi com o álbum República dos Black Company, lançado em 94, que o hip-hop pensava se afirmou... que era República das Bananas. É. Na metade, é. Pronto, é. República. Pronto, foi com este álbum que o hip-hop se afirmou entre os portugueses, não é? O refrão Não Sabe Nadar e Eu, que nós acabámos de passar há bocadinho, alastrou-se rapidamente. E os The Weasel surgiram em 93 e foram também pioneiros no hip-hop português. A música que vamos passar é Toda a Gente, vem no álbum Terceiro Capítulo, lançado em 97. Nós já andámos aqui a dançar. Sim, antes para aquecer um bocadinho. E Toda a Gente ganhou na categoria de Canção do Ano nos Prémios Blitz desse ano, votado pelo público. Exatamente, e é o hip-hop daquele que já não se faz hoje. Quer dizer, faz-se, mas pouco. Lá estás tu, pá. Lá estás tu, que é verdade. Hoje em dia vês mais hip hop comercial que outra coisa. Nós temos bom hip hop cá. Cá, sim. Sim. Mas lá fora tens muito hip hop da treta. Tem. Há bom e mau. Exatamente. Então, vamos ficar com o bom. Nós vamos ficar com o bom, toda a gente da Weasel. Fica no dinheiro que pague esse sozinho. Manda fazer mais um cafezinho. nossa direita ao fim e ao cabo já ninguém precisa. Toda a gente fala da situação em Timor. Muitos para ganharem algo, muito poucos por amor. Há até quem costuma falar em revolução, mas a revolução não vai ser transmitida na televisão. Ela tem que acontecer dentro de cada um. Caso contrário, nunca chegaremos a lugar algum. Há quem queira resolver os problemas do mundo inteiro de uma só vez confiante, tal e qual um escuteiro. Mas enquanto se perseguem do nobres ideais, esquecemos-nos de limpar os nossos quintais. Tentamos combater todos os males da terra, quando afinal é na nossa casa que começa a guerra. Toda a gente devia parar de falar, olhar para dentro e agir, vírgula e seguir. Pega no microfone e faço disso o meu talento. Para fora, por dentro, gostando do meu rebento. Sou parcial, pouco direto e indireto. Tá-se cool e tá-se bem. Entrega o meu som, é agora que convém. Toda a gente é crítica, toda a gente é muito amiga. Mandar a mesa do café que all of which are American dreams. All of which are American dreams. Acabamos de ouvir Rage Against the Machine com a música Know Your Enemy. Esta banda é única pela sua capacidade de juntar de forma muito coesa géneros diferentes nas suas músicas. Eu tenho a dizer que, para mim, é uma das bandas que me vem à cabeça quando me lembro de anos 90 e acho que são uma grande banda e são uma banda característica pelas letras de protesto e altamente politizadas. Todas elas têm uma mensagem por trás. E esta música que nós passámos é do primeiro álbum, que é auto-intitulado, e é de 1992. Exatamente. E depois, Joana, o que é que tens aí no saquinho? Anos 90, não é? Não são anos 90 sem Nirvana. Oh! É verdade. Nós podemos passar tanta coisa de Nirvana, mas acabámos por escolher Come As You Are. Também havia outro que tu tinhas, não é? About a Girl. Yeah, essa também é gira. E é o segundo single do segundo álbum Nevermind. E é que nós vamos de ouvir. De 91. De 91. Grande ano, grande ano. Do nosso ano. E é o que nós vamos passar agora. till 2, then I turn out the light. This rejection got me so low. She keeps it up, I just might tell her so. Oh, hey, oh, yeah, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah. When she's saying all that she wants to leave me, then I wonder why she sleeps with my friends. When she's saying all that I'm like the disease, then I wonder how much more I can spend. Well, I guess I should seek out for myself, but I really think it's better this way. The more you suffer, the more it shows you really care. Right, yeah. Acabámos de ouvir Offspring com Self-Esteem. Esta música é uma grande música e foi o segundo single do álbum Smash de 1994. Sim, senhora. Sim, senhora. O álbum preferido deles. E que marcou o sucesso dos Offspring um pouco por todo o mundo. Infelizmente, esta música acabou por perder o prémio de melhor canção do ano para a Zombie, dos Cranberries. E os Offspring estiveram em Portugal para o festival Rock One no Algarve em 2009 e... Foste? Não. Não. Vi-os no Rock in Rio em 2008, mas estou à espera que eles voltem. Quero mais. Queres mais? Quero mais, só que infelizmente não pude ir ao Algarve. Viste no Rock in Rio, foi? Sim, no dia 6 de junho de 2008, se a memória não me falha. E quem também teve cá no Rock in Rio, mas em 2006, foi Red Hot Chili Peppers. É verdade. Que é o que nós vamos passar também agora, não é? É verdade, sim. E o Afonso vai ficar muito contente. Olha, vês, lembraste? Verdade. Estás sempre a falar do Afonso e dos Red Hot, que ele quer Red Hot e a gente nunca mete. E pronto, olha, desta vez... Então, tenho a dizer que o André também me pediu para meter os Offspring e pronto. Não, nós somos muito... Estamos sempre aqui a ajudar. Estamos sempre a pensar em vocês. Vocês não pensam em nós. Fazem-me estar aqui um feriado a gravar. Não, estou a brincar. Mas nós pensamos em vocês e queremos retribuir aquilo que vocês nos dão. Oh, que bonito! Mãe, temos aqui poetisa. E pronto, segue. Então pronto. Qual é a música? Que álbum? O álbum é Blood Sugar Sex Magic. Muito foi, bom. Foi lançado no final de setembro de 91. Mais de 91. Oh, aliás, logo no meu mês. Este programa não devia ser anos 90, mas ano 91. Acho que sim. Quer dizer, pronto. Fica a ideia para um próximo programa. Pronto, e o som que nós vamos passar é Under the Bridge. fez um grande sucesso pelos Estados Unidos e pelo mundo. Foi escrito por Anthony Kiedis, como é óbvio, vocalista, e fala da sua relação com as drogas. Para toda a gente que é fã, super fã de Red Hot. Para toda a gente que é super fã de Red Hot, esta é para vocês, Under the Bridge. I don't ever wanna feel coincidence is a preference for the habitual voyeur of what is known as... A morning suit can be avoided if you take a route straight through what is known as... John Scott Brewer's group, he gets intimidated by the dirty pigeons. They love a bit of him. Who's that cut long marching? You should cut down on your pork life, mate. Get some exercise. Get up when I want, except on Wednesdays when I get rudely awakened by the dustman. I put my trousers on, have a cup of tea, and I think about leaving the house. I feed the pigeons, I sometimes feed the sparrows too. It gives me a sense of enormous well-being, and then I'm happy for the rest of the day. Safe in the knowledge there will always be a bit of my heart devoted to it. You know, and it's not about you joggers who go round, round, round, round. All the people, so many people, and they all go hand in hand, hand in hand through their park line. Acabamos de ouvir Blur com a música Park Life. Os Blur, esses que, segundo o vocalista Damon Albarn, existe a possibilidade de voltarem a se juntar, aliás, no início de 2011, coisa que me deixou muito feliz. Uhum. E acho que foi desta que eles ganharam a guerra com os Oasis. Uhum. Aquela guerra que existiu desde sempre entre os dois. Acho que assim termina, porque os Oasis já foram, morreram na parada. E os Blur, pronto, há a possibilidade de voltarem, não é? E acho que, pronto, é assim que se ganha uma, a guerra. Uma guerra lendária. Foram assim que os Oasis perderam a guerra. Não a Alemanha, mas os Oasis. E pronto, esta música deu nome a um dos álbuns de maior sucesso dos Blur, de 94. E pronto. E pronto. Passemos à próxima. Próxima. Qual é? Para a frente que é caminho. A próxima. É um ganda som, a próxima. É um ganda som e certamente toda a gente conhece. E não só marcou os anos 90, como foi banda sonora, não sei se lembra, Joana, do jogo FIFA 99. Uhum. Foi banda sonora de anúncios publicitários, de filmes, de séries de TV. A música... Foi muito usada. Entrou em tudo, foi um êxito. É muito rodada. E... Pronto, digamos que ela não prima pela excelente letra, porque acho que a letra é só uma frase, não é? Não, duas. Mas é uma grande frase. É uma grande frase, acho que sim. É pequena. É profunda. Toca... Diz tudo, percebes? Só precisa, esta música só precisa desta frase. Exato. E toca-nos no âmago do ser. No âmago do ser. Está bem, eu paro, peço desculpa. E, ao contrário do que toda a gente pensava, vá... Ao contrário do que eu pensava, isto sou eu a tentar-me desculpar, a música não se chama Funk Soul Brother, mas sim The Rockefeller Skank, e é de Fatboy Slim. Vamos ouvir? Bora. Vamos ouvir. Right about now, the Funk Soul Brother, check it out now, the Funk Soul Brother, right about now, the Funk Soul Brother, check it out now. The Funk Soul Brother. Right about now. The Funk Soul Brother. Check it out now. The Funk Soul Brother. Right about now. The Funk Soul Brother. Right about now. About now. About now. About now. Acabámos de ouvir Fatboy Slim e os anos 90 ficaram marcados também pela rivalidade entre East Coast e West Coast, entre Notorious e Tupac. Ambos foram assassinados, não é? Que bonito. E entre os dois... Terrível destino. E eu, em vez de escolher Tupac, que se calhar era um bocado previsível, eu por acaso gosto mais do Notorious. Mas ouve-se mais falar no Tupac, por exemplo... Eu, que não percebo nada da coisa, conheço muito o Tupac e ouço falar muito, mesmo mais dos tributos que os outros músicos lhe fazem, propriamente, pois, do que a obra dele, vá. Mas o nome do Notorious também não é estranho, mas pronto, apresenta-me, vá. É que eu gosto um bocado mais de East Coast, sabes? Então acabei por escolher Notorious para passar aqui. Mas explica-me isso do East Coast, West Coast, que eu não percebo nada disso. Não percebes nada disso? eu também não percebo grande coisa, depois não quero estar aqui a... É raro, mas pronto, havia realmente uma rivalidade entre West Coast e East Coast. Quando o Tupac foi morto, acusaram o Notorious e pronto, acabou também por ser morto. Talvez por ter sido acusado de... It's payback time! E pronto, e havendo esta rivalidade há tanto tempo, eu acabei por escolher um lado, não é? É um bocado injusto, mas pronto. Estás a tomar partidos? Tomei partido. Se não se faz. E a música que nós vamos passar chama-se Big Papa. Podiam ser tantas, mas pronto, esta pareceu-me bem. Faz parte do álbum Ready to Die, de 94. É o primeiro álbum do rapper, por isso é que também escolhi esta música. E o álbum foi 4 vezes platina. Bravo. Boa. Fiquem com Big Papa. Oh. Oh. Check it out. I like this. Yeah. Now, to all the ladies in the place with style and grace, allow me to lace these lyrical douches in your bushes. Who rock grooves and make moves with all the mommies? The back of the club, sipping my wet is where you find me. The back of the club, macking holes, my crew's behind me. Mad question asking, blunt passing, music lasting. But I just can't quit because one of these homies Biggie got to creep with, sleep with, keep the ep a secret. Why not? Why blow up my spot? Cause we both got hot. Now check it, I got more Mac than Craig and in the bed. Believe me, sweetie, I got enough to feed the needy. No need to be greedy. I got mad friends with Benzes, see notes by the layers. True fucking players. Jump in the Rover and come over. Tell your friends jump in the GF3. I got the chronic by the tree. Throw your hands in the air if you's a true player. I love it when you call me Big Poppa. To the honeys getting money, playing niggas like dummies. I love it when you call me Big Poppa. You got a gun up in your waist, please don't shoot up the place. Why? Cause I see some ladies tonight that should be having my baby. Straight up, honey, really, I'm asking. Most of these niggas think they be macking, but they be acting. Who they attracting with that line? What's your name? What's your sign? Soon as he buy that wine, I just creep up from behind and ask you what your interests are. Who you be with? Things to make you smile. What numbers to dial? You gon' be here for a while. I'm gon' call my crew. You gon' call your crew. We can rendezvous at the bar around 2. Plans to leave. Throw the keys to little C's. Pull the truck up front and roll up the next blunt so we can steam on the way to the telly. Gon' fill my belly. A T-bone steak, cheese, eggs, and Welch's grape. Conversate for a few. Cause in a few, we gon' do what we came to do. Ain't that right, boo? Forget the telly. We just go to the crib and watch a movie in the jacuzzi. Smoke L's while you do me. I love it when you call me Big Poppa. Throw your hands in the air if you's a true player. I love it when you call me Big Poppa. To the honeys getting money, playing niggas like dummies. I love it when you call me Big Poppa. You got a gun up in your waist, please don't shoot up the place. Cause I see some ladies tonight that should be having my baby. How you living, Biggie Smalls? In mansion and Benz's, giving ends to my friends, and it feels stupendous. Tremendous cream, fuck a dollar and a dream. Still tote gas strapped with infrared beams. Chopping O's, smoking line optimals. Money holes and clothes, all a nigga knows. A foolish pleasure, whatever. I had to find the buried treasure. So grams I had to measure. However, living better now, coochie sweater now. Drop top BMs, I'm the man, girlfriend. Honey, check it. Tell your friends to get with my friends. We could be friends. Shit, we could do this every weekend. That's right. Alright? Is that alright with you? Yeah. Keep banging. I love it when you call me Big Poppa. Throw your hands in the air if you's a true player. I love it when you call me Big Poppa. To the honeys getting money, playing niggas like dummies. I love it when you call me Big Poppa. You got the gun up in your waist, please don't shoot up the place. Cause I see some ladies tonight that should be having my baby. Check it out, now full shit for that ass. Puff Daddy, Biggie Smalls, Junior Mafia, represent baby. Down. I wanna tell you how I feel right now. For me, I don't wanna take no time to write this down. I wanna tell you how I feel right now. Hey, tomorrow may never come for you or me. Life is not promised. Tomorrow may never show up for you and me. This life is not promised. I ain't no perfect man. I'm trying to do the best that I can with what it is I have. I ain't no perfect man. I'm trying to do the best that I can with what it is I have. Put my heart and soul to the song. Yes, yes. I hope you feel me from where I am to wherever you are. I mean that sincerely. Tomorrow may never come for you and me. Life is not promised. Tomorrow may never appear. You better hold this very moment. Sometimes I just want a quiet life. Me and my babies, me and my lady. Sometimes I don't wanna get in the snowball. Sometimes I don't wanna be a soldier. Sometimes I just wanna be a man. Mommy said, shine your light on the world. Shine your light for the world to see. My Abby said, shine your light on the world. Shine your light for the world to see. I'm a black man. My Jima said, shine your light. Acabamos de ouvir Mos Def com o Mi 6, faz parte do álbum Black on Both Sides, é o primeiro disco a solo do rapper Mos Def, é um álbum de 99, é uma das minhas músicas preferidas. E... já ali a cair para os 2000. Sim, mesmo ali, Resves Camp Taruk. Exatamente. E o que é que vamos ouvir a seguir? O que é que vamos ouvir a seguir? Olha, como não podia deixar de ser, não íamos nos ficar só pelos da Weasel. Não. Tínhamos de trazer mais um bocadinho de música portuguesa aqui ao Quando os Macacos Dominavam o Mundo. Como o tema são os anos 90, nós trazemos os Pesticida. Claro está. E, Joana, nós podemos dizer que não crescemos, mas nascemos a ouvir esta música, porque ela é outra de 91. É verdade. Mas para isso tínhamos que saber um mês, estás a ver? Não interessa. Não interessa. E esta é da velha guarda e eles ainda aí andam em forma. Ainda tocaram no Avante este ano e acho que no ano passado. Não interessa. E esta até vai saber bem com o frio que está lá fora. Sim. E pronto, vamos fugir de Benfica e vamos para o Sol da Caparica. Bora. E a pressa de chegar, os cubos da raba e o cantante a partir, a cassete dos Ramones para a gente curtir. Aqui vou eu para a costa, aqui vou eu cheio de brinca, de Lisboa vou fugir, vou para o Sol da Caparica. Aqui vou eu para a costa, aqui vou eu cheio de brinca, de Lisboa vou fugir, vou para o Sol da Caparica. Abancado na esplanada, mesmo à beira do mar, cerveja na mesa para refrescar. Ao longo das praias, sob o sol de verão, as miúdas da costa são uma tentação. Por isso vou para a costa, por isso vou cheio de rica, viro costas a Lisboa, vou para o Sol da Caparica. Por isso vou para a costa, por isso vou cheio de rica, viro costas a Lisboa, vou para o Sol da Caparica. E assim vamos gozando as férias de verão, tenho o Sol da Caparica mesmo aqui à mão. Aqui vou eu, aqui vou eu, de Lisboa vou fugir, vou para o Sol da Caparica. Aqui vou eu, aqui vou eu, de Lisboa vou fugir, vou para o Sol da Caparica. E aqui vou eu para a costa, aqui vou eu cheio de rica, de Lisboa vou fugir, vou para o Sol da Caparica. Aqui vou eu para a costa, aqui vou eu cheio de rica, de Lisboa vou fugir, vou para o Sol da Caparica. De Lisboa vou fugir, vou para o Sol da Caparica. De Lisboa vou fugir, vou para o Sol da Caparica. Acabámos de ouvir Pesticida, é verdade, e vamos para intervalo, mas antes... Como já é habitual. Como já é habitual, vamos à nossa rubrica semanal, Monkey Business. Os nossos concertos grátis da semana. Da semana. Desta vez trazemos dois, estamos muito generosas. Sim, agora... Semana passada foram três, esta semana são dois, é uma festa. É verdade, estamos a aumentá-los. Está bem, fiquem com o Monkey Business, a gente já volta na segunda parte. Temos uns convidados muito especiais. Sim, não percam os nossos convidados da segunda parte. Eles deixaram-nos uma receita de macarrão com queijo que vocês não vão querer perder. Não parece, pois não. Foi off the record, mas não interessa. Vamos para o intervalo. Vocês vão gostar de conhecê-los e vão gostar de ouvir falar da banda. Burger! Já desligaste? Ah, não! Está bem. Então vá, a gente vai para o intervalo. Até já. Até já. Monkey Business. Para todos aqueles que se viram sem dinheiro ou sem a oportunidade de comparecer num evento que marca o início do mês de dezembro e a chegada dos dias frios, o Super Bockenstock, nós aqui no Quando os Macacos Dominavam o Mundo damos-vos duas alternativas aliciantes. Comecemos então por ir até ao Cais de Sodré, onde, no dia 4 de dezembro, sábado, os TV Budas irão atuar no Lounge Bar. apareçam por lá a partir das 22 e divirtam-se com o punk nu e cru deste trio, que mostra assim as suas emoções e frustrações, de Berlim para o resto do mundo. Próxima paragem, Parque das Nações. Voltamos aos concertos do Arena Lounge no Casino de Lisboa, desta vez com os Expensive Soul, que no dia 6 de dezembro dão a conhecer o seu mais recente Utopia, que contém o já conhecido single O Amor é Mágico. O espetáculo começa às 22h30 e promete uma viagem pelos sons do soul e do R&B. Quando os macacos dominavam o mundo. Bem-vindos à segunda parte, quando os macacos dominavam o mundo. Para quem se ligou só agora, devo-vos avisar que o nosso programa é dedicado aos anos 90, não é, Rita? Exatamente, o nosso programa é dedicado aos anos 90 e estamos aqui com os nossos convidados. Eles são seis, hoje só temos cá dois, estão em representação da banda, o Vítor e o Sérgio, e eles são dos Iconoclast, uma banda aqui de Lisboa. Olá, pessoal. Oi. Rapazes, como é que surgiu a banda? Contem-nos lá. Vocês formaram-se em 2008, não foi? Bem, a banda, como disseste, começou em 2008. Eu e o Sérgio estávamos à procura de fazer uma banda nova, né? Estávamos os dois à procura de um projeto. Tínhamos algumas influências em comum e estávamos os dois à procura de banda pelos processos normais, pelos classificados do Blitz, por fóruns e coisas desse género. Bem, e achámos interessante as influências de cada um do outro e começámos a fazer música sem pensar grande coisa em no que é que iria dar, mas começámos a fazer os primeiros temas, a desenhar as primeiras estruturas. Então vocês só se conheceram todos em 2008 mesmo, não se conheciam antes disso? Sim, eu e o Vitor conhecemos em 2008. Nós na altura começámos a trabalhar muito com demos à base das nossas malhas de guitarra e também drum machines, e depois eventualmente começaram a entrar pessoas. Primeiro entrou na altura a nossa primeira baixista, depois entrou o Ricardo, baterista, e gradualmente crescemos em números. Até agora somos seis, somos um pequeno exército. E pronto, assim aconteceu. E porquê o nome Iconoclast? Basicamente, o nome é assim, não é para ser levado de um termo assim tão literal quanto isso. Nós, de certa forma, gostaríamos de que se mantivesse uma atitude, pelo menos na nossa música, uma atitude de querer empurrar os limites, de querer fazer coisas novas e não nos cingirmos só a frases feitas e a clichês. Por outro lado, pronto, nós também temos os nossos heróis, obviamente, não somos literalmente iconoclastas, porque nós também temos as nossas influências que são muito, muito óbvias para quem nos conhece. Por isso, é um bocado aí. Como já é hábito, eles trouxeram-nos uma lista de músicas que, para eles, marcaram os anos 90. Querem começar? Queremos dar os nossos... Primeira música que vamos passar. Bem, antes de mais, eu gostava de dizer que cada como música... é que foi feita a seleção? Exato, como foi feita a seleção. Cada um de nós escolheu um tema, e nós somos seis e íamos escolher oito, portanto, houve membros que, como não podiam cá estar, que acabaram por escolher dois. Uhum. Também houve membros que delegaram, porque nos anos 90 deviam ter 5 ou 6 anos e não lhes dava grande. Não tem uma grande representatividade do que foram os anos 90. Bem, e nós vamos começar com um tema que foi subejamente conhecido nos anos 90, de um disco que marcou muito a nossa geração, que é o Melancholy and Infinite Sadness, do Smashing Pumpkins. Uhum. É verdade. Com um dos grandes singles deles, que é o Tonight Tonight. Queremos que é uma bela maneira de começar este tributo aos anos 90. Vamos lá, então. O que vocês têm a dizer com a música que acabamos de ouvir? A música que acabamos de ouvir é uma canção dos Pulp, chama-se Babies. Foram uma banda muito icónica dos anos 90, particularmente na cena Britpop do princípio dos anos 90. E eles ficaram mais notabilizados, ficaram mais conhecidos pelo seu disco Different Class, que era onde tinha, é o disco que tinha os singles Common People, Disco 2000. E porventura é o disco mais conhecido deles. Mas esta escolha foi a escolha do Diogo, o nosso vocalista, e ele quis escolher um dos temas, um single muito, muito forte do álbum anterior ao Different Class. E é uma canção muito, muito boa para quem aprecia mesmo pulp. Vocês sentem que os anos 90 são uma das maiores fontes de inspiração? Sim. Sim, eu e o Vítor passámos grande parte da nossa adolescência durante os anos 90. E nós ouvíamos, foram anos que foram muito, muito ricos em termos de música, porque tínhamos muita coisa muito polarizante. Nós tivemos, no princípio dos anos 90, tivemos coisas como os Guns N' Roses, e tivemos coisas como Soundgarden e isso, que eram coisas muito, um rock muito antémico. E depois tivemos coisas que eram rock de geek, de loser, que era coisas como Weezer, Pavement, que era um bocado do rock de nerdzinho, de rejeitado. E tivemos muito isso, tivemos música pop muito boa feita nos anos 90, não tão boa também, e tivemos música alternativa também muito interessante nos anos 90. E pronto, para nós é uma década muito especial, porque foi a nossa década. Fala-se muito sobre os anos 90, e cada vez que se fala sobre os anos 90 em música, remete-nos muitas vezes para a cena grande e para a cena que foi, se calhar, os nossos filhos e os nossos netos, é aquilo que se vão lembrar mais, ou aquilo que os vão lembrar mais acerca dos anos 90. A realidade é que, como o Sérgio dizia, o início dos anos 90 transportou muito daquilo que foi os grandes anos 80. Os grandes anos 80, nomeadamente a nível de sons mais alternativos, estamos a falar de bandas que foram extremamente influentes, como os Pixies, ou como toda a cena do shoegaze, e toda a cena mesmo que transportou depois para que tornou possível a cena de Seattle com os Nirvana e com os Soundgarden e com os Screaming Trees e muitas vezes o que me parece é, se conseguíssemos partir os anos 80 um bocadinho ao meio e chegássemos até ao meio dos anos 90, se calhar é mais representativo do que a década em si, porque pós Nevermind parece que é outro mundo, não é? Parece que é pós 95, 96, é outro mundo de música. E se calhar, se fôssemos pensar um bocadinho antes do início dos anos 90, então nomeadamente no que toca à música alternativa, estamos a falar muito da cena da cena americana, estamos a falar, por exemplo, da cena Nirvana, Sonic Youth também, Dinosaur Jr., essas bandas que vinham muitas vezes em grupo para a Europa, Smashing Pumpkins, por exemplo, e foram bandas que se foram muito representativas e muito influenciais para nós. E que nos dizem muito a nível da música que nós fazemos. Se calhar deve ser a década mais importante do que toca nas nossas influências. E essa é uma das razões por estarmos aqui muito contentes por estar a falar dessa década que nos diz tanto, não é? Muito importante. E então, quando temos lá a próxima música? Não conta nada, não. Espera, ainda tenho uma pergunta. Ah, ok. Então bora, Rita. Peço desculpa. E como é que vocês definem enquanto banda? No vosso próprio estilo, vá. Já falaram da influência dos anos 90? Nós contávamos... influências para nós é sempre uma coisa muito complicada de dizer. Nós somos uma banda grande e cada um tem suas influências. Por isso é um bocadinho difícil e injusto de especificar. Não, não com base em influências, mas... Sim, em termos de estilo também é um bocado... Acho que as pessoas muito... Nos anos 90, lá está, uma pessoa tinha uma banda de rock. E era uma banda de rock. E não fazia diferença nenhuma se era rock tipo Sonic Youth ou se era rock tipo Pearl Jam. Era rock, era uma banda de rock. E hoje em dia há muito aquela noção de, sim, noção de especificar, sim, diretamente. Tem um bocado a ver com o advento da internet também. Não gostas da etiqueta que se põe nas bandas? As pessoas vão sempre pôr etiquetas. Sim. Isso é uma realidade que a gente aceita. Mas é uma coisa que também, por outro lado, também acho que gostamos de evitar um bocado. Nós gostamos de dizer que fazemos rock. Se as pessoas querem que nós especifiquemos, não fazemos rock alternativo, vá. Ok. Mas, por exemplo, hoje já não pode dizer, uma pessoa já não pode dizer que houve música eletrónica, tem de dizer com isso house progressivo, ou acid house, ou... Exato. E agora sim, próxima música. A próxima música também foi uma escolha do Diogo. É uma banda de Washington, que durante os anos 90 não teve o crédito que mereceu. E é uma banda que é uma grande, grande influência no nosso som, e que se calhar a maioria das pessoas não os conhece. E lá está, não lhes dá o crédito devido. É uma canção de Dismemberment Plan e chama-se A Life of Possibilities. No compass, no feeling coming back, connected by one thread. It's pulling at your hands like a spider web, like a cut that isn't Xavier. Falem-nos um bocadinho da música que nós agora acabamos de ouvir. Esta música, e se calhar é injusto falar nesta música, vou falar antes deste álbum. Okay. Este álbum, a meu ver e a ver de muita gente, é um dos pontos altos do que foi a música até hoje. É um tema fulcral do Loveless, como eu dizia, que foi um disco muito polémico na sua criação, feito por pessoas completamente, e principalmente pelo Kevin Shields, que é uma pessoa extremamente perfeccionista, extremamente obsessiva ou compulsiva, mas que conseguiu criar aquilo que foi um disco e que já tinham vindo a caminhar nessa direção com o disco anterior, com o Isn't Anything, e que neste disco consegue chegar exatamente a esse ponto de mestria em vários domínios, no domínio do som, no domínio da emoção que se quer passar, se calhar não tanto, numa altura em que, no início dos anos 90, numa altura em que se falava tantas vezes em skills técnicos e estávamos habituados às bandas de rock, do hair metal e coisas do género, estamos a falar de uma banda que quer passar e que quis passar uma emoção muito forte, muito própria, desta maneira completamente original. Este disco é, como eu dizia, é um dos principais extremos do movimento do shoegaze, que também nos influenciou bastante. E foi mais a escolha, eu queria frisar esse ponto, que é mais a escolha de um disco fundamental de qualquer discografia, de qualquer audiófilo, que é o Loveless, que é imperdível. Falando de outro assunto, não das vossas origens, como é que tem sido o feedback que vocês receberam até agora? Bem, nós lançámos há pouco tempo o nosso primeiro single do disco. Se calhar era bom começarmos por aí. Nós temos um disco que acabámos de gravar e vai ser lançado muito em breve. Já lançámos o single, que é Speedway, que vamos ter a oportunidade de passar também aqui. Está disponível para download gratuito. Basta ir ao nosso Facebook, ao nosso MySpace, aí está lá a informação. E a recepção tem sido muito boa. Já tivemos a oportunidade de tocar alguns destes temas do disco novo ao vivo. Tocámos alguns no Music Box, tocámos alguns no Santiago Alquimista. E a recepção tem sido muito boa. Também tem sido muito positiva às pessoas que já ouviram, que já fizeram download e que nos têm deixado mensagens muito positivas nesse sentido. Vocês tocarem no Music Box e no Santiago Alquimista, sentiram que foi um impulso para a vossa evolução enquanto banda? São palcos importantes em Lisboa. Sim. Nós somos uma banda, nós orgulhamos de ser lisboetas, apesar de pronto, o Vitor vir de Castelo Branco, o Ricardo vir de Rio de Moro e o Pedro vir do Norte, e pronto. Nós somos, em teoria, nós somos pouco lisboetas, mas temos algum orgulho dessa identidade, desse elo comum que é a cidade de Lisboa. E o Santiago Alquimista e o Music Box são palcos muito importantes em Lisboa, e nós sentimos bastante orgulho só o facto de termos lá tocado. E não é só isso, também as pessoas com quem tocámos, não é? Uhum. Foram, quer em qualquer destas situações, quer no Music Box, quer no Santiago Alquimista, tivemos a oportunidade de tocar com pessoas que gostamos imenso, e isso também foi importante e também foi muito positivo. E lá está, e tivemos boas casas e tivemos muita gente a ouvir-nos, que foi ótimo e que nos dá força para continuarmos e para tentarmos fazer cada vez melhor. Ok, então vamos agora passar mais outra música. O que é que vocês escolheram para nós? O próximo tema então que vai passar, e vou voltar a dizer uma coisa parecida, que é o Sayer and Sow dos Weezer, de um disco também fundamental, que é o Blue Album, o disco homónimo dos Weezer. Este eu confesso que não conhecia. O Blue Album foi um álbum de uma banda que estava de uma banda muito perto do público que queria ouvir música naquela altura. Era um público que cada vez mais era ansiosa por nova música e muitas vezes são associados a uma cena que se chamava geek rock. Eles ouviam muitas coisas muito pesadas, e ouviam os Kiss, e ouviam os Iron Maiden, e conseguiam pegar naquilo e transportar esses universos mais pesados, transformando, vendo a visão deles desse som. E a visão deles é muito simples, e a visão deles é muito, foi muito perto do das pessoas e dessa altura, e lançaram este grande disco de com algumas características punk, com alguns embelezamentos se calhar mais fácil do que se calhar um disco mais cru de punk, mas foi o início também de muito do que é este indie rock mais associado a geek, não, assim, mais associado a anti-rockstars, né? Completamente anti-rockstars, não usam um cabedal, não usam, pelo contrário, usam camisolas e camisas aos quadrados. Sim. E isso revolucionou alguma coisa do mundo, e esses discos mudam o mundo, são sempre muito importantes, e este é um deles. Vamos então ouvir. Heartbreaker. Say you like so. que acabámos de passar é? Foi? Nós acabámos de ouvir o Cut Your Hair dos Pavement. Porquê essa escolha? O Cut Your Hair foi uma escolha minha. Uhum. Eu lembro-me, na altura, quando descobri Pavement, descobri ao mesmo tempo o Slanted and Enchanted e o Crooked Rain, Crooked Rain, que são dois álbuns muito, muito bons de Pavement. O Slanted and Enchanted é talvez o álbum mais bem conseguido, mais homogéneo de uhum. Pavement. É um álbum muito, muito bom. Muito, um álbum muito corajoso para o contexto da música na altura. E o Crooked Rain é um álbum muito mais fácil. É um álbum que tornou os Pavement mais acessíveis pois. Ao mercado norte-americano nos anos 90. E o Cut Your Hair, quando eu ouvi este disco, quando eu ouvi o Cut Your Hair pela primeira vez, eu pensei, isto devia ser enorme. Isto devia estar a passar na MTV em todo lado. Todos os miúdos da minha idade deviam estar a ouvir isto e deviam estar a cantar esta música. Porque parecia-me que era uma canção de pop tão porreira, tão fixe. Sim. Tão fácil e tão bem construída uhum. que parecia-me estúpido que as pessoas não conhecessem aquilo. E cada rapaz que eu conhecia, cada pessoa que eu conhecia, dava-lhe uma cassete para a mão com o Cut Your Hair para ouvirem, para perceberem que é uma canção fantástica que quase ninguém conhecia. Achas que foi subestimada? Claro, obviamente, sim. Obviamente. Aliás, os próprios Pavement. Hoje uhum. em dia é mais fácil. Hoje em dia é fácil encontrar gente que gosta de Pavement porque é fashionable e é fácil encontrar sim. gente que gosta de Stephen Malkmus. Mas nos anos 90, quando os Pavement ainda davam... Aliás, agora já voltaram a dar concertos, não é? Mas na altura, nos anos 90, quando eles lançaram o Slanted and Enchanted, uhum. quando lançaram o Crooked Rain, Crooked Rain, quando eles tocaram em Lollapalooza, isso, sim, eram os Pavement que entusiasmavam muita gente. Entusiasmavam pouca gente, na realidade, mas as poucas pessoas que entusiasmavam eram pessoas que depois iam formar bandas e pessoas que depois iam fazer qualquer coisa com aquela música. Era a conversa que estávamos a ter há bocado com o Vítor, que uma coisa muito recorrente nas bandas dos anos 90 é que se influenciam umas às outras. Havia aquele espírito que também havia nos anos... mais nos anos 70 do que nos anos 80, que era aquele espírito de comunidade, aquele espírito de fanzines e de vir a correr com um vinil... um vinil ou uma cassete uhum. para casa e vir emprestar aos amigos e vir rodar e para todas as pessoas ouvirem uma coisa nova. Uhum. Ok. Voltando se calhar um bocadinho ao vosso álbum, como é que foi o processo? Como é que correu isso? Como é que surgiu a oportunidade de vocês gravarem? É o primeiro álbum, não é? Tinham lançado um EP? Sim. Como é que correu isso? Respondeste? Nós quando gravámos o álbum, nós quando decidimos, aliás, quando decidimos que íamos gravar o álbum, nós já tínhamos gravado um EP. E na altura em que nos propusemos a isto, nós queríamos, já tivemos essa experiência de gravar o EP e queríamos poder oferecer qualquer coisa mais às pessoas. Uhum. E sentimos que já tínhamos a experiência, pedimos bastantes concertos a promover o EP e sentimos que como músicos podíamos oferecer qualquer coisa mais especial e não nos fazia sentido gravar outro EP. Teria sido a aposta mais segura e tinha sido uhum. a aposta mais fácil até em nível financeiro. Sim. Mas para nós queríamos mesmo construir uma coisa qualquer que, aconteça o que acontecer, ficasse a nossa marca, ficasse aquilo que nós construímos. Sentias seja, que... seja isso mau, reles ou fantástico, que ficasse qualquer coisa. Sentias que o próprio público pedia um álbum, pedia, quando disseste que pedia mais? Nunca ninguém nos pediu para gravarmos um álbum. Não estava a falar diretamente, mas pelas reações. Muitas das pessoas... Queres tu responder a isto? Força. O lançamento do nosso EP foi um momento importante para nós. E o feedback a ele foi muito positivo. Esse EP permitiu-nos, como o Sérgio estava a dizer, permitiu-nos tocar em muitos lados e dar uhum. a conhecer a nossa música a muita gente. E sim, parece-me que algumas pessoas queriam ouvir mais de nós. E nós passámos, desde a gravação do EP até a gravação do disco, passámos 2 anos a compor. E foram 2 anos muito cheios. Foram 2 anos que passámos em estúdio, que passámos na sala de ensaios, peço desculpa, a tentar criar aquilo com aqueles temas, aquela música, aquele som, conseguíssemos transmitir aquelas emoções com que nós ficássemos satisfeitos. Uhum. O feedback é sempre positivo e o feedback das outras pessoas é sempre positivo, mas o nosso locus de controle interno também é muito forte nesse sentido. Nós que fazemos música, porque, como eu dizia, gostamos das pessoas principalmente, nós fazemos a música que nós gostamos e fazemos a música que nós tentamos que seja o melhor, que transporte o melhor de cada um de nós para lá. Foi um processo muito demoroso. Perguntavas acerca do disco. O disco foi teve um processo muito demoroso. Estivemos muito tempo em estúdio, tivemos muito tempo a prepará-lo. Foi um momento de grande crise para todos, não é? Gravar um disco, fazer qualquer coisa que seja que seja para a posteridade, é um, que seja... é um outro passo, não? Sim, sem dúvida, e é sempre traz de ti aquilo que tu podes, traz de ti a vontade de querer fazer o melhor possível. Nós tentámos isso muito neste disco. É um disco com 13 temas, que abrange muito, alguns espectros daquilo que são as nossas realidades interiores, quer de influências, quer a nível privado. É um disco, pronto, como eu dizia, que nos deu, que foi um período de crise, mas que nós estamos muito satisfeitos. Pronto, isso é que é preciso. E agora que vão lançar um álbum, o que é que esperam mais no futuro, enquanto banda? Depois de... Em termos de perspectivas futuras, acho que o nosso objetivo, como já tinha mencionado há bocado, gravar um álbum não foi um processo fácil. E é um processo custoso a nível intelectual, a nível emocional. Não é fácil gravar um álbum grande. O nosso objetivo, principalmente, é que possamos no futuro continuar a gravar. Possamos cultivar um público. Precisamos que possamos criar condições para que possamos voltar a fazer isto. Uhum. E que seja sempre, sempre, sempre um processo de melhoramento. Sim, cíclico, e um processo de melhoramento. Que nós possamos repetir isto. Não gostamos da ideia de sermos mais uma daquelas bandas que lançou um álbum e depois afogou-se no uhum. esquecimento. Queremos ser uma banda que fique. Queremos ser uma banda que marque as pessoas. E lá está, queremos melhoramento. Queremos melhorar. Não estamos satisfeitos nunca. E mais concertos. Sim, lá está. Criar um público, criar condições e fazer chegar o nosso disco às pessoas. Uhum. Então vamos passar para a próxima música. Bom, a próxima música é um bocado um clichê, é uma coisa previsível. Falar nos anos 80, não é possível falar nos anos 80. Ai, 90. Não é possível falar nos anos 90 sem falar em Radiohead. Uhum. A canção que eu escolhi dos Radiohead foi a Airbag, que é o primeiro tema do OK Computer, que é um disco muito, muito importante dos anos 90. É um disco... A partir daquele disco, todo aquele disco foi uma espécie de novo Dark Side of the Moon. Foi uma espécie de hino à sensação de alienamento que havia nos anos 90, daquela sensação de paranoia das grandes cidades, uhum. dos perigos da vida moderna. E foi um disco que, na altura, quando eu ouvi aquilo, eu pensei: é impossível fazer melhor do que isto, uhum. é impossível fazer melhor música do que isto. E, em particular, Airbag foi uma canção que, pronto, é uma canção espetacular, é logo a primeira música do disco, e a mim traz-me sempre uma memória visual, porque quando eu comprei o disco, eu comprei uma cassete e estava em Andorra. Uhum. E lembro-me, estava a nevar cerradamente. E o disco começa logo com aquela música, uhum. com uma guiseira, com guizos. Então sempre que eu ouço aquela música, lembro-me de neve. E como a canção é sobre, pronto, é sobre um acidente, imagino sempre alguém a conduzir numa estrada na neve. Dá-te uma imagem visual, portanto. Exatamente. Exatamente. Vamos ouvir então. Yeah. Acabámos de ouvir uma música que eu pessoalmente gosto muito. Querem apresentá-la? Sim, nós acabámos de ouvir a Come Home dos Placebo. Esta foi uma escolha do Ricardo, o nosso baterista. Isto foi um álbum que, conhecendo como eu conheço, o álbum marcou bastante. Foi um dos primeiros discos que lhe fez querer começar a tocar a bateria. E eu lembro-me bastante bem de quando saiu este disco. Foi um disco que também era uma banda, na altura, os Placebo era uma banda extremamente... Era um grande desafio. Uhum. Porque era uma banda, lá está, tinha a coisa da androgenia, do Brian Molko, tinha todos os temas, tinham aquele inuendo sexual subjacente. E era um álbum muito feroz, muito agressivo, muito zangado. E Come Home é também o primeiro tema do disco, é um tema muito forte. E começa logo com muita raiva, muita adrenalina, o disco de estreia do Placebo. Nós agora vamos passar uma música vossa. É verdade. É verdade. É o vosso primeiro single. Não estava nada. Falem-nos um bocadinho deste primeiro single. Que é, no fundo, a introdução ao álbum. O nosso primeiro single chama-se Speedway. É uma canção, em comparação com o resto do disco, é uma canção muito, muito simples. É uma canção direta. Uma canção que fala muito sobre cobrir distâncias. Pronto, o título também é um bocado autoexplicativo. Está disponível para download gratuito. É uma canção que nós queremos oferecer às pessoas. Qualquer pessoa, a qualquer altura, pode ir ao nosso Facebook, ao nosso MySpace e pode ficar com a canção completamente de graça, não é legal. E é uma canção que, pelo menos para mim, quando nós estávamos a escrever, eu sempre tive um bocado em mente os Phoenix e sempre me lembrei daquele tipo de pop simples e honesto e brilhantemente feito deles, e porque na altura quando nós estávamos a trabalhar isto tinha saído o Wolfgang Amadeus Phoenix, e pronto, tinha aquelas músicas todas, o Listomania, o 1901. Uhum. Listomania, incidentalmente, nós de vez em quando tocamos ao vivo, uma canção que gostamos bastante. E pronto, este é o nosso primeiro single, espero que gostem. Houve alguma razão especial para esta música ser o vosso primeiro single? Ou não sei. Tinham tantas, entretanto. Pode ser esta. Porque é esta e porque não outra das 12? Ah, podia ter sido qualquer uma. Podia ter sido qualquer uma, mas foi esta porque era uma canção. É uma canção que nós achamos que é uma boa introdução ao disco. Uhum. É uma introdução leve, acessível, fácil de digerir, por assim dizer. Não que o disco seja intragável, ou que seja muito difícil, não é isso que estou a tentar dizer, mas... Esta é a entrada, vá. Certo, sim, é isso. É mais uma entrada fácil para o disco. E lá está, é uma canção pop, é uma canção que para nós fazia sentido que fosse aquele primeiro passo de entrada para o disco. Ok, vamos ouvir então. Vamos ouvir. Did a few things I regret yesterday. Yeah, I put the cool in the reticule, but it fell right off. Sometimes it's easy to forget arousing senses. It has consequences, but I wish it was easier still. On a speedway. Acabámos de ouvir o single do primeiro álbum dos Iconoclasts, o Speedway. Como é que se chama o vosso álbum, já agora? Portanto, o nosso álbum chama-se Mount Erickson e o tema que acabámos de ouvir, o disco inteiro tem uma lógica interna. O nosso método de trabalho é muito, do ponto de vista instrumental, é bastante... normalmente é alguém que traz uma ideia, que trabalhamos todos, mas normalmente as letras são sempre o Diogo que escreve, e isso acaba por ser um pouco o ponto comum que une todo o disco. Não foi assim tão de propósito quanto isso. Chegámos à conclusão que na altura em que estas letras foram feitas, em que o Diogo fez estas letras, todas falavam sobre pontos, sobre o crescimento, sobre a crise que é crescer, sobre a aprendizagem, os erros que se fazem, crescer com eles, passar por tudo o que é a vida, não é? Passar pela vida e cair ao chão e levantar-se e esfolar joelhos e esfolar outras coisas. O tema anterior falava muito sobre isso. No geral, o disco fala um pouco sobre isto. É verdade. Obrigada por terem vindo. Obrigado. Oh, que bonito. Vocês podem ouvir os Iconoclasts no MySpace, não é? No Facebook. Sim, também em facebook.com/iconoclasts. Hoje em dia é fácil. Uhum. E tem o single Speedway. Sim, disponível para download. A Speedway está disponível para download direto em www.iconoclastband.com. Exatamente. E também tem uma surpresa no lado B. Eu gostei da surpresa. Sim, acho que há pessoas que vão gostar bastante. Mas não vamos descortinar o que é, que obviamente. Vão lá ver e façam download. Se calhar é uma receita com macarrão com queijo. A receita do Sérgio de macarrão com queijo. Não era mau. Se vocês quiserem voltar-nos a ouvir, podem ir ao nosso Facebook, Quando os Macacos Dominavam o Mundo. Podem também mandar sugestões para o nosso mail, qmdm.esquesfm@gmail.com. Ai, que linda! Desta vez acertei. E também podem fazer as sugestões no Facebook. O nosso próximo programa vai ser dedicado à música eletrónica. Se vocês quiserem... Não digas tudo. Não, mas é só para... Se os nossos ouvintes quiserem, podem mandar sugestões de músicas que gostavam de ouvir. Podia buscar aqui também para a semana, não. Também gosto de música eletrónica. E o nosso programa, pronto, como a Joana já disse, está disponível em podcast no Facebook. E caso nos queiram ouvir na Ask FM, o programa repete amanhã às 2 e domingo às 4 da tarde. Por hoje é tudo. Espero que tenham gostado. Até para a semana. Até para a semana. Quando os macacos dominavam o mundo, com Joana Lourenço e Rita Bernardo. Ask FM.